ouvido a ideia de mil graus será. Separa a rosa do espinho, sente iludir, sente enganar. Tamo no ar há 20 anos, dando a voz pra minas e manos. Há quem diga que somos o tsunami em forma de explosivos em bancos. Comparações a milhões, corações e emoções. Moleques nos agrestes, mais venenosos que escorpiões. Quando temem periferia, favela, cadeia, polícia, bandido não existe. Arco-íris aqui se a chuva, um soldado ferido. Tá de pé, né, meu truta? E armado até os dentes. Junta esses playboy, filho da puta, e vem bater de frente. Eu vim dos guetos e fui nos guetos que me criei. Quero sim os meus cifrão ladrão, ao contrário de ser chamado de rei. Lembro onde pisei, tinham pedras, tinha o caco. Só eu sei da onde eu vim, amigo, sinônimo de fraco. Pra mim nunca combinou, independente de rima ou flow. Casas vazias ou lotadas nas quebradas, fazendo show. Palhaço também chora mesmo te fazendo rir. É triste ver uma senhora no caixão se despedir do próprio filho assassinado, desde sendo envolvido no tráfico pela polícia que fuzila antes mesmo de descer do carro. Não tenho rolê com a PM, à tarde chupando sorvete. Só rádio transmissor em cima das lajes, várias no pente. Sou indigesto para muitos, incompreendido, pretencioso. Prefiro assim, seguindo com hino, sem coleira, cão raivoso. Que prefere a verdade do que a mentira. Os meus valores não se corrompem pelas cifras. Tô no jogo e sei como é, firmão, forte de pé. Mesmo crente, sigo ciente que aqui Lucifer do mundão fez jazigo pra nós morrer trocando tiro. Seja na guerra, nas ruas de terra, até mesmo no suicídio. É que vivo uma mistura de Bagdá e Jerusalém. Tem hora que eu dei o calvário, outras não entendo ninguém. Aceleraram a milhão, passaram um jato a prata. Logo atrás, várias rocãs, várias vacas, quatro moleque com menos de 20. A cena é triste, transeuntes se perguntam, cês viu, eram do crime. Oh meu Deus, vai ter cortejo funerário. São Paulo, América do Sul, Brasil, barato é trágico. Sou obrigado a refletir, um pino, uma escama, uma palavra que liberta aqui. Eu já cantei, protesto demais, porém meu coração hoje com 40 que clama paz. Rapaz, não me julga sem saber, então, todos nós nascemos pra morrer. E é assim a lei da natureza, e não se espanta a chapa. Ouvi relatos que morreram em penitenciárias, manos que na rua eram brabo, batiam na cara, mas nas cadeias ramelarem de cabeça baixa. Contar a morte pra estatística, outro número. Sem flores sobre a lápide, só lembranças do vulgo. Zica, quanto de nós da advocacia, defendendo os próprios irmãos, preso nas periferias. É terror, o cântico, pique estático islâmico. A mesma bala que mata no Iraque, a que atravessa crânio. Nos morros, nas favelas, o rap fala disso. Pra muitos é discurso ultrapassado, já vencido. Falar mal da polícia já não vira mais. Falar do poodle ou da madame é mais eficaz. Pra muitos, rapper de auditório, só pra mim não. Ainda tem gotas de sangue no verso da canção. Eu não.